a praça de guerra em torno do estádio do Mineirão, e foram os próprios manifestantes que tiveram que fazer um cordão de isolamento para que o socorro chegasse até eles. Essa é a grande preocupação nas manifestações, você que vai para a rua se posicionar, se manifestar, não deve esquecer de que as ambulâncias precisam transitar, tem que ter espaço para isso, porque diante de grandes concentrações, onde os ânimos estão exaltados, há sempre a possibilidade de alguém sair ferido, e nesse caso, morto, né? Portanto, precisamos ter aí um pouco, a população precisa de ter um pouco mais de organização, no sentido, pelo menos, de oferecer socorro. 8h36. Entrevista. A gente trazia aqui mais cedo no Redação Nacional o posicionamento da Polícia Militar, da Secretaria de Segurança Pública, falando que vai investigar a atuação do Batalhão de Operações Especiais dentro do Complexo da Maré. Mas o fato é que 10 pessoas acabaram mortas na Maré. O clima ainda é de muita insatisfação, basta você acessar as redes sociais. E é sobre esse assunto que eu converso agora com Jailson Souza e Silva. Ele é o coordenador e diretor e fundador do Observatório das Favelas, que tem sede na Maré. Bom dia, Jailson. Bom dia, Neis. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, vocês estão interpretando, né? Eu vi, acabo de ver aqui uma nota, né? Colocada por você, pedindo que o secretário não tinha se pronunciado, governador, e que considerava o que aconteceu na Maré um ato de vingança das forças policiais contra a população. Essa é a interpretação de vocês? O que nós temos na Maré desde a repetição de algo que vem ocorrendo há muitos anos, né? É uma ação absolutamente despropositada do Estado, que não tem resultado algum. Nós tivemos uma ação policial, sem planejamento, sem organização, motivado apenas pelo impulso da polícia em tentar prender alguns criminosos. Qual foi a consequência disso? A consequência disso foi nove mortes lamentáveis, inclusive de um policial, a morte de moradores que não tem nenhum envolvimento com crime, morte de jovens envolvidos com crimes que poderiam ser presos e executados. E o que nós conseguimos com isso? Qual foi o resultado prático disso? Isso fez com que a população ficasse mais segura, isso fez com que diminuísse o tráfico de drogas na favela, isso fez com que diminuísse o poder armado do tráfico de favelas. Pelo contrário, o que nós tivemos foi mais violência, mais indignação dos moradores, mais sentimento de impotência, e nós tivemos simplesmente uma fala do secretário de segurança e do governador, que é a absoluta naturalização disso. É como se isso fosse uma guerra no qual a população da favela é vista como a população vivendo do exército inimigo. Isso é uma vergonha. Não é mais possível suportar esse tipo de intervenção nas favelas cariocas, não é mais possível aceitar que se naturalize a morte de pessoas, seja qual for, seja um policial, seja um jovem criminoso, seja um morador que não tem nenhum envolvimento com esse tipo de questão, e nós estamos querendo dar um basta de massacre. Nós não podemos ter autoridade dizendo que isso acontece como se fosse tão natural quanto o sol nascer todos os dias. Então nós estamos mobilizando como organizações da Maré, moradores da Maré, para que isso não mais aconteça, não só na Maré, como em nenhuma outra favela do Rio de Janeiro. O governo e a secretária devem pedir desculpas, porque eles já assumiram há tempos, com a criação das UBTs, que esse tipo de política de confronto, de guerra às drogas, de enfrentamento bérico, está falido, não funciona, não tem resultado nenhum. E nós queremos que isso acabe de uma vez por todas. O secretário de Segurança, o governador não, mas o secretário de Segurança, José Mariano Beltrame, atendeu exclusivamente a TV Globo e disse que vai apurar. Fica muito mais fácil uma situação como essa também, você atender, pela lógica da cobertura de imprensa, do cotidiano da cobertura de imprensa, fica muito mais fácil você, para o governante, pegar uma emissora que tem uma abrangência nacional muito importante e fala exclusivamente para ela, mas também fica, é tão fácil que ele não é questionado, né? Então ele continua devendo, o secretário de Segurança Pública, o governador do Estado também fica, continua devendo à sociedade a transparência. A TV Globo é uma emissora, uma grande emissora, mas não é a única emissora. Nós somos também uma emissora pública, temos compromisso com a sociedade, por isso estamos ouvindo o outro lado da história, que são vocês, mas encontramos nesse momento a maior das dificuldades de ouvir a área de segurança, seja a PM, Polícia Civil, a Secretaria de Segurança, porque as respostas são muito direcionadas. É, por conta do que aconteceu, principalmente pelo que aconteceu, vocês estão convocando um ato para a próxima terça-feira, quando completa uma semana, a partir das 4 horas da tarde, na Passarela 9, um ato em memória às vítimas do que vocês consideraram massacre na Maré. Exatamente. A gente tem um ritual brasileiro, que é uma missa de sétimo dia, tradicionalmente, com os católicos. O que nós faremos na terça-feira é exatamente isso. Primeiro, não adianta o secretário, por exemplo, que tem essa prática de fundo, eu concordo contigo, a mídia, por exemplo, deve ser citada em todos esses níveis, agora se nem a mídia consegue ser efetivamente ouvida pelo secretário, imagine a população. Não adianta o secretário entender que seu leitor tem que falar, não apresentar esse tipo de prática. O que nós queremos é falar, o que nós queremos é pedir desculpas formal dele, secretário de Segurança, que são os grandes responsáveis por essa política, e o compromisso que isso não vai mais acontecer. Então, esse ato em memória desses moradores é para deixar claro que nós não poderemos mais aceitar esse tipo de mortes. É uma irresponsabilidade do governante quando acontece um tipo de ação que morre moradores que deveriam ser protegidos e achar que isso é parte de uma guerra. Então, o ato será em homenagem a essas mortes, em memória dessas mortes, mas principalmente uma exigência de que o governo, na pessoa do secretário de Segurança e do governador, assumam sua responsabilidade por isso. Não tem sentido falar que vai apurar, porque eles são os grandes responsáveis. São eles que autorizam esse tipo de prática de extermínio. São eles que autorizam esse tipo de confronto bélico, que não tem nenhum sentido. Eles gastam dinheiro público, eles aterrorizam a população das favelas e eles simplesmente assumem de forma objetiva a existência da pena de morte, tanto para policiais como para moradores, como para os traficantes de drogas, sem nenhum resultado prático. Então, o nosso ato será pacífico e nós queremos contar com a proteção da polícia, porque nós temos direito de manifestar, porque esse processo indigna qualquer pessoa no mundo, não só no Rio de Janeiro, e não é possível que ele seja simplesmente naturalizado. Ele não pode apurar, porque ele tem que assumir a sua responsabilidade política. Não queria simplesmente saber quem disparou o fuzil, quem executou essas pessoas, quem foi responsável por essa morte, seja policial, seja dos moradores. O que nós queremos é que eles assumam a responsabilidade política por esses atos e que assumam que não se pode mais repetir esse tipo de intervenção. Nós não queremos mais incursões violentas novamente, sem um trabalho de inteligência, sem qualificar a polícia para que enfrente a questão do controle armado dos grupos criminosos nas favelas de outra forma, com trabalhos de inteligência, com organização, e que de forma tal que eles possam, quando eles querem, eles fazem isso, de forma tal que não coloquem em risco a vida de nenhum morador, nem do policial. Então, o que nós buscamos, efetivamente, que eles possam se colocar diante desse problema com a radical mudança de modelo de segurança pública. Eles já fizeram isso e o governador se elegeu com a criação das UPPs. Todo o discurso é que a UPP é uma política moderna e avançada e de respeito à segurança dos moradores e garantia dos seus direitos. Nós queremos, então, pacificar o Estado. Não é possível que eles falem pacificar as favelas e que o Estado não seja pacificado. O Estado continua usando um confronto de guerra, transformando a favela numa arena de guerra, com a população da favela sendo considerada a população civil do exército inimigo e, por isso, tendo baixo. Isso não é natural, secretário de Segurança, governador. Isso não é simplesmente possível de continuar acontecendo. Isso é uma violência e eles são os grandes responsáveis. Mas a questão não é a apuração dos responsáveis direto. Nossa questão é que eles assumam sua responsabilidade. E por isso que nós vamos estar nos reunindo em memória desses moradores e simplesmente para exigir que não haja outros como é parte da política de segurança pública do Rio de Janeiro. Bom, me lembrou muito que as primeiras informações chegavam e nós também tivemos informações que o BOPE estava indo, já tinha sido morto um policial, um morador da Maré, e quando me lembrou um momento que marcou o Estado do Rio de Janeiro, que foi o massacre de Vigário Geral. Se não me engano, foram 21 mortos. Uma ação muito próxima ao que aconteceu na Maré, só que naquele caso os traficantes atingiram os policiais em retaliação, a polícia, que foi uma retaliação clara, a polícia ocupou o vigário-geral e 21 pessoas acabaram assassinadas. São histórias como essas, como você mesmo lembrou, o governo do estado procurou as favelas para que elas entendessem seu processo de pacificação, aderissem, incorporassem esse processo. Está mais do que na hora do governo do estado, da mesma forma, ouvir as favelas, apontando onde estão os erros sob o risco, como você frisou muito bem, das comunidades não acreditarem mais no processo de pacificação que ajudou já a eleger o governador e outros tantos que vieram aí por conta das instalações das unidades de polícia pacificadora. Eu queria aproveitar já isso, a sua participação aqui no Redação Nacional. É um outro dado que me chamou muita atenção também. Primeiro, começaram as manifestações da sociedade como um todo, estudantes ganharam as ruas, tinha muita gente de terno e gravata, sociedade civil muito representada. Mas, desde sexta-feira, a sensação é de que o governo também foi surpreendido com a força das favelas. Na sexta-feira, foram surpreendidos já com uma manifestação na Barra da Tijuca. A manifestação de segunda-feira, se não me engano, que pacífica, felizmente, que trouxe os moradores da Rocinha e do Vidigal. Eu vi moradores da Rocinha pedindo: nós não queremos teleférico, queremos que tape a vala de esgoto, e na Rocinha pacificada. Né? Como é que está essa mobilização das comunidades que são as menos favorecidas num contexto democrático? O que você fala é perfeito, né? É importante salientar que essas organizações da Maré, Observatório de Favela, Redes da Maré, Luta pela Paz e várias outras organizações da Maré não tivessem mobilizado, nós teríamos certamente um massacre típico, só tipo do vigário geral, na Maré nessa terça-feira. Então é absurdo as autoridades autorizarem que policiais fortemente armados possam ser movidos pelo sentimento de vingança. Eles só pararam a operação por causa da nossa mobilização, por causa que os moradores da Maré saíram passeata, saíram protestando e exigiram isso. Então havia um forte sentimento de ódio, de sentimento de vingança por parte de muitos policiais. Então, certamente, um governo que não consegue ter equilíbrio, um governo que não consegue perceber esse processo e não detém suas forças armadas, é um governo inconsequente. Por isso que nós estamos falando que o governador Sérgio Cabral e o secretário de Segurança, Mariano Beltrame, são os grandes responsáveis que nós passamos todo dia de terça-feira pedindo que ele suspendesse a operação para evitar mais mortes. E certamente os moradores de favela querem ter tranquilidade, querem ter segurança, querem ter uma vida em paz. Não é aceitável que o Estado seja o principal responsável por acabar com essa paz, por essa tranquilidade, por esse direito à vida. Nós temos todo o direito de manifestar. Não é possível aceitar, e foi lindo o ato da Rocinha, do Vidigal, que simplesmente se fala em gastar 1 bilhão, como se gastou no Alemão, 1,5 bilhão, como se vai gastar na Rocinha, e os moradores continuem não tendo saneamento. Quer dizer, que os governos definam suas prioridades sem consultar minimamente os moradores o que eles querem para ter a melhor qualidade de vida. Tem uma lógica de favorecer muito mais grandes obras faraônicas do que atender o que os moradores efetivamente necessitam. Esse é o grande desafio. E simplesmente o governo chegou a dizer que esse dinheiro é público, não pertence a eles, e que eles devem satisfações do uso desse dinheiro aos moradores, que serão por eles em tese beneficiados. Então, o que nós queremos é simplesmente isso. Queremos uma efetiva participação dos moradores na definição da alocação desses recursos. Hoje é um grande teleférico no Alemão. Isso deveria ser muito bom se os moradores tivessem concordado com gastos 300 milhões nisso e não em outra coisa que eles também necessitam. Então, o desafio fundamental é que a gente consiga construir iniciativas que contem efetivamente com a participação dos moradores. Nossa manifestação, que será pacífica, sem violência, que a gente espera contar com a proteção do Estado, a proteção da polícia, é necessário contar, vai protestar exatamente e exigir esse tipo de demanda. Nós queremos segurança pública de qualidade, nós queremos que as vidas dos moradores sejam preservadas, nós queremos participar nas decisões de uso de dinheiro público nas favelas e em outros campos, e nós queremos a desmilitarização da polícia. Nós não podemos ter uma polícia militar que veja a população como inimiga. Síria. Nós não podemos ficar assistindo o uso de armas de guerras e de caveirões em áreas densamente povoadas como a favela. Nós não podemos aceitar que o tráfico de drogas, a guerra de drogas, seja o eixo fundamental da política de enfrentamento e não o controle das armas. Não tem que ser arma na favela, não se fabricam armas na favela. Nós queremos que se acabe com o uso de arma na favela. Nós queremos que se acabe com o uso da violência como estratégia política dentro das favelas, porque a violência, quando é utilizada como instrumento de ação, gera mais violência. Isso é sabido, isso é um truísmo, isso é uma coisa lógica, não tem cabimento mais, então, e por isso nós, do Observatório das Favelas, Redes da Maré, Luta pela Paz e muitas outras organizações da Maré e do Rio de Janeiro, a Associação de Moradores, vamos estar mobilizando para que esse estado de coisa acabe. O momento do Brasil pede isso. No momento das manifestações, exigindo exatamente isso. Nós queremos participação, nós queremos que o Estado se aproxime mais da sociedade, nós queremos que o Estado leve em conta efetivamente as demandas da população. Então, que acabar com a militarização da polícia, acabar com a guerra às drogas e com essas incursões violentas, querer o destino adequado para o dinheiro público, são bandeiras fundamentais nesse processo. Bom, Jailson Souza e Silva, coordenador, fundador do Observatório das Favelas, muito obrigada pela sua participação aqui na Redação Nacional. Esteja certo que na próxima terça-feira o Redação Nacional estará atento. Já estamos aí produzindo uma discussão interessante, vamos te convidar para isso também, envolvendo outros setores da sociedade, tentando mais uma vez com que a Secretaria de Segurança Pública sensibilize que existe comunicação fora da campeã de audiência. Tá trazendo também, quem sabe, a Anistia Internacional para essa discussão tão importante num momento como esse. De qualquer forma, você deixou aí muito claro a insatisfação das favelas do Rio de Janeiro, que vinham numa espécie de pacto, a palavra do momento, de atenção às autoridades de segurança pelas promessas em relação às unidades com a implantação das unidades de polícia pacificadora. Jailson, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Excelente dia para você. Obrigado, Neija. Obrigado para todos os ouvintes, que a gente possa se mobilizar fortemente para que esse estado de coisas acabe. Bom dia a todos. Então, bom dia. 8:53. Show de bola nacional! Esporte Primeiro Tempo. Enquanto isso, no país que sempre teve o seu carimbo maior como futebol e samba, Copa das Confederações. Bom dia, Valdir. Bom dia, Neize. Bom dia aos amigos ligados no Redação Nacional. O Faú Feneze e a seleção brasileira está na final da Copa das Confederações. E ontem, com muito sacrifício, não fez uma grande partida, deixou o torcedor com os nervos à flor da pele ontem durante 90 minutos. A seleção brasileira acabou vencendo a seleção do Uruguai pelo placar de 2-1. E como eu dizia no programa de ontem, não seria um jogo fácil. E não foi. E se a gente tiver que analisar o jogo num todo, o resultado mais justo seria o empate, porque o Uruguai criou